Eu não pensava em te ver, medo de me entregar, pois o amor ainda me prende a você. Eu não queria te tocar. Venho tentando te esquecer. Seus olhos e seu sorriso foi o que me levou pra você. Tentei me dominar como o mar domina o rio. Não queria te beijar, meu coração me traiu. Foi um tiro em mim, seu olhar me acertou. Braços abertos me entreguei a esse amor. Foi um tiro em mim, seu olhar me acertou. Foi o seu sorriso lindo que abriu meu coração. Vou guardar comigo a chave pra nunca mais entrar no peito a solidão. Solidão.